peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti. Perdoe. E aí, Cruzão? Perdoe. São Francisco! DJ do Pará. O top DJ do Pará. DJ Patrés. Toma, toma mais uma, mãe. E aí? Tá gostando, filha? E aí? Pra rebolar, mulherada. Tá gostando, filha? E aí? O quê? Tá gostando, filha? E aí? Tá gostando, filha? Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Tudo assim, ó. As molecas já estão na fita. Bagulho de, bagulho de, bagulho de. E o bagulho vai doidando e o patrãozinho detona. Patrãozinho detona. Agora é rock. Patrãozinho doido, patrãozinho doido, patrãozinho. Bota na pressão, meu coco. Bota na pressão, meu coco. Bora dançar, bora curtir. E vai no caqueado, vem dançando, vem dançando. 3, 2, 1, agora! Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava lá, me mamando, me mamando. Bora, empresário Raul! Pra cima, garoto! Então grava lá, me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Pega de lá! Bora, Felipe! Agora! Pode encerrar. Tamanho acima do normal. Tô passando mal. Quando vi o tamanho acima do normal. Acima do normal. Desse jeito cê me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Olha o gerente da S na área. Bora, Laércio! Hoje rola o fale! Pega de lá, pega daqui, pega de lá, vai, vai, vai! Pega daqui, vai! Felipe Freitas! Olha o Freitas detonando a volta dele! Bora, engraçado, bora! Na dancinha, vai! Bora, Fabinho! Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo detona, detona! Isso também fica contente. Mano, tá tipo Bob e Hermina, bumbu ganada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca tudo nela, vai! Escuta aí, Roquei! Escuta aí, Roquei! O pitoquinho detonando! Caralho, caralho! Desgraçado! Me dê, babai! Bora, mulher! Mulher! Te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Ai, tu senta na p. Ai, tu senta na p. Ai, tu senta na p. Eu vou te fazer mulher. Ei, tio Lohan, fala pra elas assim. Fala assim, ó. Dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá pra mim. Dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá pra mim. Dá, dá pra mim. Ei, tio Lohan, que tá tocando pra que tão cheio de tesão. Mas que negocinho bom, que negocinho bom. Vai, pula no piro, vai, relaxa no piro. Pode ficar tranquilinha que eu vou. O trezentinho também, ele que é paisando doente. Aquele abraço. O homem da tata do croco tá na área, meu irmão. Caqueado, caqueado, vai. Vem dançando. Vem dançando, vem. Toma. Eu só queria jogar gastura. Eu gosto de suspense. Vai começar. Rola o batidão! Patrese! O top DJ do Pará. Tudo diferente, vai dançando e o Patrese detonando. Detona, detona, detona, vai! Bora, vai! Está difícil de entender. Thiaguinho Play! Já não sei o que você quer. Brincas com o meu coração. Te disse que és minha paixão. E ganhei só ilusão. E um tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Bora, Felipe Freitas! O que quer ser patricinha? Pra cima! Algo sério, não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Vou tirar o pé dessa relação. DJ Patrese. Arrebenta, Patrese! Vou tirar o pé. E aí, tá gostando, filha? Meu parceiro Vilg, o Vlad, e, o Gegué também, e a família Maguari. Aí, família Maguari! Está difícil de entender, já não sei o que você quer. Brincas com o meu coração. Te disse que és minha paixão. E ganhei só ilusão e um tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. E o quê? Você é vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Meu parceiro Marcinho também. Vou tirar o pé. Cabearia, bigode grosso. Respeite o moço. Cadê o Marcinho, rapaz? Ficar sozinho e cuidar. Aí, esse ligação. Fala, Marcinho! Vou tirar o pé dessa relação. Sei que me amavas, mas na real é só atração. Toma, toma, toma, toma. Meu parceiro Jabota e o Pedrinho nas contabilidades. E aí, Pedrinho? Bora pra cima, pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! Como é que é? Oh! Pra cima! Hey! Não para! Oh! Agora! E aí, gordo da bracinha, aquele abraço. Vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem. Mais uma vez. E bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Bota, bota, bota, bota, bota na pressão, na pressão, na pressão. Vai, vai, vai, vai, vai. Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima. No caquinhado, no caquinhado, vai. Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima. 3, 2, 1, dá-lhe deitada! E a deitada! Deitada, deitada, deitada, deitada, deitada, deitada, deitada. E dá-lhe essa deitada, dá-lhe essa deitada, dá-lhe, dá-lhe. Vai! DJ Patré! Patré! Patré! Patrese! DJ Lando! Lando! Comitiva do Real! Cruz da Mar aqui comigo, um abraço! Nosso amigo Beio também! Aquele abraço do Patrese! Pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo. A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Fiquei aqui do Master Som Saudade. Aqui curtindo o Crocodilo pela primeira vez. Seja bem-vindo, Cri. É nóis, garoto. E o quê? família Maguari. Bota pra cima, pra cima, pra cima. Não para, não para, não para, não para, vai. Dá de mais uma. O Bainho também, o Renan, olha só, Assis. Olha só, presta atenção. É só catuca, Kelly, o Lucas. Catuca, o Juniel, o Fabiano. E a família Ninho, aqui, ó. DJ Adriel de Mosqueiro. Um DJ pra fazer. Toma, toma, toma. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. O Jailson, o Jânio também, só de boa curtindo o croco. E a galera vai dançando e o Patrese e detonando, detonando, detonando. Felipe Rocha, o Adriano Sarraf e o Ramon. Ramon Miranda, no setor deles. A putaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, mostra o bode, vai buscar. Vai, vó, pega ela. Olha o bonde, olha o bonde. Na cadela, vem sozinho, sem desespero. Dá tapa de panela e puxa o cabelo. Vai, vó, que não anda só, moleque, fica sem caô. Chama o Flamengo pra... DJ Patrese. Eita, mano, pastor. Ô, WL, calma, moleque, fica tranquilo. Fica numa boa, ela é novinha. Ela não é... Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. E deixa tudo no escurinho, no escurinho, no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Do jeito que a galera gosta. Fui no escurinho, fui no escurinho. Agora vai! Caralho, acende a... No caqueado, no gingado, empurra nela. Empurra, empurra, empurra nela, vai! Vai dançando, e vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando! Uhul! Bora, Pedrinho das Contabilidades! Quando mandar a putaria, vai, a putaria, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce... E aí, Júlio do Guamá, pra cima! Bora, Dilson Rexê! Como é que é, vai! Yeah! agora. Confia. Tá doido, doido? Na ponta da a docinha, faz a docinha na ponta da a docinha da... e põe a docinha, vai, vai. Tá girando, vai, tá girando. Girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, aí novinha vem embalo. E no final da festa eu te pego. E vai girando. Um abraço a você, moleque! Meu parceiro Breno, o Jamona, amor aqui! Os garotos do luxo, é? Aqui, garoto, vai! Não tem por que insistir no erro, até porque ninguém é de ferro. Não diz te amo, não, não vai mudar nada, isso nunca vai melhorar, não. Por isso que isso não pode ir além, vamos parar de brincar. E procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro. Assim! Me deixe em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Mais uma vez, Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Meu parceiro Igor, diga a pé sua aqui. Vai tremendo, E treme esse bumbum, E treme, treme. 3, 2, 1. Foi lá, né, de te trampo no meu quarto e faço o teu corpo gritar, No prazer te dou um trato pra mim. Lindo de bonito. No sexo do quedo. Faço você delirar. Vem por cima, fica embaixo. De ladinho eu vou brincar. De lambuzinho. Faz o verão pra esse teu aí. Todo beijo e passa a mão. Virou de bom. Posição, vem, chega sem medo. Teu corpo tá pedindo e o meu tá querendo. Te deixo molhadinha com banho de Xandão. Devoro tudo igual bombom. Deixou não, agora! Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e... Patrese. DJ Patrese. Acabando de chegar no pé, aquele Nike logo é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Fala, Gilson Rex! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite o bagulho foi incrível. No escurinho com as gatas na festa do crocodilo. Aí é só marcante, eu vou ficar daquele jeito. Todo no estilo pra curtir o ouro negro. Alô, Tiaguinho, manda ver. Hoje eu tô afim, eu vou curtir o meu rubi. Como é que é? Uma princesa, eu tô daquele jeito, tá ligado? Só tem princesa, mega príncipe negro. Chega domingão, no Nova Dimensão, curtindo a madrugada com a garrafa de Xandão. Pra finalizar, vai no badalo, só vê a novinha se acabar. E pega o balde, pega o gelo, pega o balde, pega o gelo, bora beber. Bora curtir que o bagulho tá endoidando. Bagulho doido. Uhul! Pra relaxar agora. Bota pressão, meu DJ! Vamos que vamos! Patrese, arrebenta Patrese! Vai, ligação! Sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. E aí, neguinho do comércio? Me traquei em casa. Curtindo o croco de boa, vai! Medo de sofrer. O top DJ do Pará. Mas você me visita toda noite. Rock! É rock doido! Faz meu mundo girar. Diz agora! Verdade, família Maguari. Essa galera que tá invadindo direto o croco. Família Maguari, meu irmão. Só gravar na mente já era. Essa batidinha é maneira. Uhul. E aí, Júnior do Juruna. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Bora, família Maguari. Como é que é? Me traz presentes que agora me confundem. Faz o mundo girar, faz me apaixonar. Vou te amar sem medo. Medo de errar. Um mais um nem sempre é dois. Matemática do amor. Sem medo, eu vou me entregar. Desculpe o meu coração. Ainda pensar que tudo é do sem medo. Minha família Maguari já era presente com a gente. E a gente detonando tudo! Marlo Beat, tudo certo? Fala pra Trez, o papo é reto. É nóis! Família Maguari, é nóis e tal. DJ Gordo e DJ Dinho, na pressão! Agora! Bora fechar com certo, família Maguari, mandando papo reto, marcamos no WhatsApp. E aí, Breno Coco? Vamos nessa! Do animal, ostentamos diferente. Quer cerveja? Vem com a gente. Crocodilo na parada, família Maguari é respeitada. boquinha do animal, boquinha do animal. Tá de deitada! Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Bora, novinha! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. O Breno já já! Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. O Jabota também! Os garotos do Lúcio! Aqui no Croco! O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Da novinha alisando a cabeça do croco. E o croco suave, todo sorridente. Isso aí, ó. E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat. Pra trás e mais no beat, é o Neto em ação. Traz a garrafa de Xandão. Por quê? Olha o crocodilo aí, olha. Olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Mas a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. E dá-lhe, dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Dá-lhe essa dentada, dentada, dentada, dentada. Dá-lhe essa dentada, toma. Pra cima. Que o plano não era fazer eu chorar, mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem. Te liga, te liga. Fala, Batatinha e o Batata. O pai e o filho, é. Olha a lata dos dois, meu irmão. É doida, é? Vamos lá. E aí, mulherada? Largue essa mulher pra ficar com... Um top DJ do Pará. Me largue essa mulher, que eu faço de um jeito que ela não sabe. Vira! Eu era uma menina e você não se importava. Eu passei o Igor também. E lá pra sua. Já para aqui comigo aí, Igor. E doido. Ia voltar por cima, não, não dá. Mais uma vez, vai, vai, vai, vai. Ó, ó, gira. Agora é você quem corre atrás, não, não, não dá. Vai girar, eu vai. Eu tenho sorte de conhecer, eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Bora, meu amor. Sentada daquela nervosa. DJ Lohan que tá tocando. Tá, Meu parceiro DJ Miguel do Badalona. Ele e a sua família curtindo o animal. Um abraço você, Miguel. Aqui do Patrese, garoto. Mas que eu peguei você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Uma sentada, vai. Bota pra cima, vai! Uma coisa eu te peço: joga com raça e paixão. E honra! Honra essa camisa. Galera do Leão, vai! Uma coisa eu te peço: como é que é? Joga com raça e paixão. Honra essa camisa. Olha o Ramon do Crau. Meu poderoso leão. E a galera do Bicola do Papão, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Vamos pra cima, Papão. Diz agora. Quero gritar campeão. Mais uma vez. Vamos pra cima, Papão. Quero gritar campeão. Agora, vai. Hoje. E aí, Adriana? Vai! Pra gente casar. Bora, Vitinho! É o motora malucão, meu irmão. O homem da pista negra. É o Vitinho. E aí, louro, moleque doido? Aquele abraço, louro. Sabe que é nóis! Onde você for, bebe, eu também vou. Não consigo mais. Família Maguari também, detonando muito álcool, muito chope. Esse é meu desejo. Eu aqui, ó. Quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, isso aí. O coração se entregou a você, querida. Na batida, o Bora dançando, vai! Seus olhos te entregavam, eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. Como explicar? Amor, melhor deixar pra lá. Tem coisas que não foram feitas pra entender. Vendo nossa paixão do nada, amor. Pra você, vai negar o nosso amor. não valeu pra você. Só não é dá pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no céu olhar enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. A galera vai no clima, no clima, no clima, no clima. Doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce. Mais uma! E aí, tá gostando, filha? Fazes parte de mim, tu completas o meu ser. Não consigo crer que tudo acabou. Acabou, porque tem que ser. Bora, Felipe Freitas! Esse final feliz. E aí, Marlon Mitchell? Que a história terminou. Porque sem você eu vivo sem amor e sem destino. Meu parceiro Raul também é sua primeira dama. Abraço você, Raul. É nóis. És a mulher dos meus sonhos. És a mulher dos meus sonhos, meus sonhos. Você é mulher dos meus sonhos. És a mulher dos meus sonhos, meus sonhos. Você é a dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Lindo de corpo. Desgraçado. E você mudou até bastante. Me dê, papai. Decide de uma vez deixar meu. Bora, Marcinho! Decide fuder, agora eu vou perguntar. Olha o Pedrinho das contabilidades. Bora, Primote, bora, Primote! Chegando o bloco do alho e o Crocouro vai detonar tudo por lá, meu irmão! Dia 27, numa segunda, Crocodilo e Ouro Negro, o bloco do alho! Bora, Primote! Esse aqui é gente boa, meu irmão! Já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Você me demonstrava uma coisa antes. Agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais essa situação. Decide de uma vez deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. Ou ela ou eu. Escolhe de uma vez, não tente me prender. Dance no animal, vem. Agora dance. Nada disso. Me iludindo. O top DJ do Pará, DJ Patrese. Vamos nessa, batatão! O Dieguinho do Búfalo, Búfalo do Marajó, tá comigo aqui. Um abraço! DJ Ivan Macedo. Lando. DJ Lando. Sucesso. Novinha danada, bicho. Rebola que eu dou uma dentada danada. Rebola que eu dou uma mordida privada. Olha a dentada, olha a dentada, olha a dentada, dentada, dentada. Como é que é? Eita novinha danada, eita novinha danada, bicho. Rebola que eu dou uma dentada danada. Rebola que eu dou uma mordida privada. Olha a dentada, olha a dentada, olha a dentada, dentada, dentada. Patrese mais no beat, Cido e Neto é só patrão. E traz Sandon, hoje deu bom. E tá chegando o crocodilo pro alto, levanta a mão. E traz Sandon, hoje deu bom. E tá chegando o crocodilo pro alto, levanta a mão. Esse... E põe no cacriado, vem dançando e o Patrese detonando. Detona, detona, detona, assim, assim, assim. Bora dançando, bora dançando! Tudo na pressão! Tudo na pressão, vai! Do Caetão Toa! O bonde das maravilhas, dançam pra... Aquece! As meninas têm um super poder... Agora é hora de aquecer, tá? A mulher tá aquecendo e o papai detonando, detonando, foi no caqueado. É tudo ao vivo, ao vivo, ao vivo. O bora meu animal, o bora meu animal que não para, não para, não para, não para, vai. Tudo do Pará. Crocodilo, crocodilo está na área. Dei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Thiago Play, aperta meu botão. O Fabinho e a sua primeira dama, seu amor. Família quebra balde, arrasta tudo. Um sorriso, Daniel, o Russo, o Alice também, o Lucas, o Bill do Pará. E aí, Branca e a Brenda, aqui ó. See? pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota. E bota, bota, bota, bota, bota tudo nela e vem dançando, vem dançando. Não para, não para, não para. E bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. As marcantes! Edilson Rex tá comigo! Falei que sofri demais, tente me esquecer. Toda vez que perdi, sofri, vou tentar te esquecer. Ainda te amo demais, mas não dá nada mais. Ai, amor, eu te amei também. De propósito não faz bem. Tô ligada que você me quis. Ai, amor, volte pra mim. Vitinho, só me olha. E amor, você não, não é. O Vitinho, o Loro, detonando tudo. Crocodilo. Fiquei sozinho sem te ver. Percebi que jamais vou te esquecer. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que fui alguém. O quê? Mas vou bem pra ti. Bora, Juninho! Tá no setor, meu irmão! Juninho, a primeira dama. E nunca espancou ele. Ela matou o jacaré. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Arrepinha. Crocodilo. Crocodilo está na área. Crocodilo. O incrível, o animal toca tudo do Pará. Detona tudo! O Edgar Metralha e companhia do Felipe Freitas. Bora, Felipe, vai! Família Real! Um abraço aqui do Batreze! Galera curtindo, detonando tudo! Sabendo tudo! cantoras. A noite as estrelas iluminam meu quarto. Agora! Me sinto tão só, falando com a lua. Musicão, mano. Peço teu amor. Tenho esperança, sei que estás em algum lugar, oh meu amor. O quê? Toma que toma! Eu tô no Tuxala, o guerreiro da galera. Eu tô no Tuxala, o guerreiro da galera. Detona Rap! Viviane Batidão! Patrese! No amor, gira! São as melhores! Não existe fronteira. E aí, DJ Patrese? Vai! Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. E a gente? A gente se ama. Na cama ou na lama, eu respiro você em qualquer lugar. Ó, Pedrinho, nós contamos. Zélio Macinho, galera detonando tudo. Vendendo os copos aí, ó. Dá um chega aqui na retaguarda do crocodilo. Galera, tá fim de beber um uísque, essa cerveja. É no copo do animal. Meu parceiro, empresário Carlos, aqui comigo também. O pai do Batata tá detonando tudo. E aí, Cuca? Cuidado que a Cuca te pega. Pega daqui, pega de lá. Ora sem terra. Um abraço também a Carlinha. Do açougue, bons amigos. Um abraço a você, Carlinha. DJ Patrese. Deixa rolar, deixa rolar, Bituco. Ser aqui, eu te usei, te iludi, te enganei, o pior, do jeito que você... Adriano Sarrafo, ele gosta do Sarrafo, né? Bora, Adriano! Te iludi, te enganei, o homem do chope! Só do chope! Do jeito que você vê... E aí, Juninho Play! Ele gosta do Play! 007. O som do animal.